Aleluia. Eis-me aqui, venho te entregar a minha vida, a minha oferta. A minha oferta de amor pra teu louvor, pra teu louvor. Eis-me aqui, aviva meu coração com brasas do teu altar, porque eu quero mais do teu poder. Eu quero mais de ti, Senhor. Aviva, renova meu coração. Preciso, Senhor, de uma nova unção. Então recebe, querido. Aviva, renova meu coração. Eu quero mais, eu quero mais do teu poder, do teu poder. Eu quero mais do teu amor, mais de ti, mais de ti. Eu quero mais e mais de ti, Senhor. Não deixe que passe esse mover agora da tua vida, irmão. O céu se abre nesse lugar e você diz: Senhor, eu vou me esquecer do tempo em que a minha alma foi abatida nesse mundo, porque eu vou viver na glória cantando com os anjos. É santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo.